maravilhas tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. E não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia. Aleluia. Thank you. todo o poder está nas tuas mãos. E nós te adoramos aqui por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te exaltamos, Senhor.